fosse assim, não conseguia prosseguir. Mas eu sei que o Senhor ao meu lado está para me amparar. Ai de mim se não fosse o te ajudará.